pros manos que estão no crime, procurando uma saída, eu vos digo, Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. Mas pros manos que estão no crime e na ilusão da luxúria, não respeita a sua própria comunidade e ainda quer ser respeitado, eu vos digo, se depender de nós, o seu ibope é zero. Favela, sistema homicídio, cidade esquecida, coleção de planos. Mais um maluco com ferro na mão, um doido no hospital. Não é inferno, não é céu, só Deus sabe o final. Pra alguns má notícia, pra outros nada mal. Seres capazes de servir os dois reinos ao mesmo tempo. Vida bandida resulta em miséria, muito sofrimento. Cidade esquecida, sistema homicídio, um camarada que é sua cabeça, quer fuder com sua vida. Princípio do fim, meu irmão, veja só, crack, merla, maconha, uma cheirada no pó. A neurose é o princípio da prática do crime, se não trabalha você rouba. Parece mais um ringue. Eu vejo aqui vários laranjas metidos a Mike Tyson se achando os tais. Se julgou maior ai. Tome cuidado com o luta em família, maluco, pode crer. Não passarás do chão, então acorde para a vida. E pare de apanhar, derrube o anjo da morte antes que ele te acerte. Você quer que ele te dê um nocaute, será? Será que você nunca vai cansar de se sacrificar? Na ilusão da luxúria, o inimigo te engana, te acuda na lama. Você se esquece que Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama, sua família te ama, o hip hop te ama. O caráter de um pobre não se compra com grana. Talvez te veja até um dia na maior alegria, no outro dia infelizmente. Quem diria? Dia e noite torturando, ainda é um dos manos bem que você quer ser, mas não consegue ser malandro. Jesus Cristo disse um dia e hoje eu posso compreender. Viva e deixe viver. Você quer ser o cabeça da gangue, sempre boiando nas ruas da miséria, fazendo ganho. Esperto dentro do caixão, quem dera se fosse esperto, sempre estaria alerta. Eu não posso ser drogado, fissurado. Sua meta é o cemitério, seu troféu é o sepaigo. É carta branca em nossa cultura de rua. Não te tirei de laranja porque a escolha foi sua. Se é seu hobby, vacila, cair na mão dos cana. Eu poderia te alertar, mas se continuou na lona. A seca vira barro e cobre seu corpo. Vida bandida resulta em miséria, só dá sufoco. Sufocado na loucura, neurose da química. Droga maldita. Na ilusão da luxúria, o inimigo te engana, te afunda na lama. Você se esquece que Jesus Cristo te ama, sua família te ama, o hip hop te ama. O caráter de um pobre não se compra com grana. Na ilusão da luxúria, o inimigo te engana, te afunda na lama. Você se esquece que Jesus Cristo te ama, sua família te ama, o hip hop te ama. O caráter de um pobre não se compra com grana. Brincadeira, suicida, me escuta, não insisto, já perdi considerado crime. Tem sua lista, é profissão do câncer, não me deixando paz. Não é preciso falar, mas eu vou dizer, periferia só é o cão culpa do crime. Quem sabe sem essa porcaria, eu sem minha ironia. Eu tô ligado, eu não sou santo, mas mando um recado. Camaradas suicidas que muitos eu considero aliados, mas essa minha ideia pode considerar. Será que você nunca vai cansar de se sacrificar? Não encare essa ideia como uma lição de moral. Se malandragem é viver, não se julgue o tal. Tem malandro comédia aprontando na área. Não respeitam os mandamentos. Pisou na bola, é falta grave. Fim de semana, as pombas que todos estejam de boa. Já avisei um camarada, ele não se tocou. Te considero uma mosca nos pratos do nosso povo. Não controla mais o seu vício, vai acabar é morto. Infelizmente a sua vida em breve será sua sepultura. Antigamente te ouvia, agora vê se me escuta. O passado foi passado por ignorante e eu ouvi seus tais conselhos. Conselhos fracassados, estou seguindo outro exemplo. Jesus Cristo foi pobre, perseguido por muitos, sobreviveu na humilde, ele me serve de espelho. Ambição, arrogância, luxúria e inveja. Seu hip-hop é zero, é só atraso pra favela. Na ilusão da luxúria, o inimigo.